Você está ouvindo o Anime Sphere, o seu podcast de animes, mangás e cultura japonesa em geral. E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do meu coração, aqui é Jorge Augusto e hoje a gente vai falar de heróis, mas do jeito certo. Eu não entendi quando foi que a gente falou do jeito errado, mas tudo bem. E aqui é o Nerd Master e não é só no ursinho Puff que você tem um tigre serelepe enchendo o saco de um coelho rabugento. Não é? Gostou da referência? Gostou, hein? É, boa referência. Vamos lá, gente. Hoje, aproveitando que eu tô fazendo uma experimentação, estamos fazendo isso em live lá no Twitch. Nós vamos falar hoje de um anime bem interessante, inclusive a indicação do Nerd Master é uma das promessas que eu estou pagando pra ele. Vamos falar de Tiger and Bunny. Ou seja, de nada, ouvinte, de novo. Vamos lá. A gente vai começar aqui com a ficha técnica. São 25 episódios na primeira temporada, 13 episódios na segunda. A gente vai falar apenas da primeira temporada, tá? Então apenas dos 25 primeiros episódios, que foram transmitidos do dia 3 de abril ao dia 18 de setembro pela BS11, MBS e Tokyo MX lá no Japão. E aqui no Brasil tem tudo dubladinho direitinho na Netflix. Netflix patrocina nós. Só te corrigindo, por favor, meu amor. Também são 25 episódios na segunda temporada. Eu dei uma olhada na Netflix quando eu fiz a pauta, tava como 13. Então eles devem ter corrigido. E já tá tudo dublado. Exatamente. Direção de Keiichi Sato. Do live action de Black Butler, de Gantz o filme, e lembra daquele filme da Lenda do Santuário dos Cavaleiros do Zodíaco? Qual filme da Lenda do Santuário? Live action? Aquele de CG. Ah, o CGI? Ah, tá. Sim, ele foi o diretor. E sim, Batsune, a dublagem brasileira tá sensacional. Pra caralho. Só que sem xingamento. Né? Esse não é que nem basta. Sem dúvida. A produção foi feita pela Chinatsu Matsui, de animes da Bandai Visual, Macross Frontier, One Punch Man e Tesla Note. Ok, quando? A segunda temporada do One Punch Man? Por aí, ainda não sei quando, mas por aí. Não sei, mas é, né? Tá, não sei. Deixei. O Hiro Maruyama, da MBS, responsável por animes como Ajin, a franquia Shingeki no Kyojin. Shingeki no Kyojin, é isso aí. E Blood Blockade Battlefront. Vocês já fizeram Shingeki no Kyojin, a primeira parte, né? Sim, a primeira temporada. Ah, não vi nenhum, então foda-se. E também Kazuhiko Tamura, da Sunrise, de animes como Mobile Fighter G Gundam. E aí, Bamondes, vai a loucura. Né, abraço, Bamondes. Scaflone, The Movie e The Big O. The Big O. O estúdio que produziu o anime, né, que desenvolveu a animação, é a Sunrise. Ou seja, você sabe que Sunrise é sinônimo de anime Gundam, né? Gundam, Inuyasha e Code Geass. Sim. Code Geass, Inuyasha e Gundam, com certeza. E o estúdio que dublou ele aqui pro Brasil foi o Vox Mundi, que também faz muita coisa pra Netflix. Caralho, só tem coisa na Netflix. A terceira dublagem de Evangelion, inclusive, que foi dirigida pelo Fábio Lucindo. Só lembrar que nós fizemos a entrevista lá com ele. Isso, com aquele viadinho do Singe. É. Cowboy Bebop, a versão dublada da Netflix. Que tá boa para um caralho. E a versão CGI mais nova de Cavaleiros do Zodíaco Saint Seiya. Ou seja, esse é um estúdio especializado em viadinhos, né? Porque o viadinho do Shinji, o viadinho do Seiya. Sem dúvida. A questão do Tiger and Bunny, ele a fonte dele é original. Ou seja, ele foi feito pra animação primeiro. Uhum. Com duração em média de 24 minutos por episódio, tendo os temas de abertura Orion Onazoru, da Unison Square Garden. Que é muito maneiro. Que é muito foda mesmo. Tema de abertura 2, Missing Link, da banda Novels. Que também é muito bom. E os dois temas de encerramento, que é Hoshi no Sumika, da banda Alboso. Legal. E Mind Game, da artista Tamaki. Legal também. São quatro músicas show de bola pra caramba, mano. Algumas delas vocês vão ver aqui quando esse episódio for editado. Não. Algumas delas vocês vão ouvir aqui, porque não dá pra ver música. Você entendeu, né, Nerdmaster? Vamos lá. Chato, você não sabe? Eu sei. O mangá foi lançado lá no Japão no dia 10 de setembro de 2011 e aqui no Brasil em junho de 2013. A serialização ela é desregulada, mas tentaram fazer a cada 6 meses. De autoria de Mizuki Sakakibara. Foi publicada pela editora Kadokawa Shoten na revista New Type Ace. E aqui no Brasil foi publicada pela Panini. Panini patrocina nós. Só a título de curiosidade, porque eu sou meio lerdo nessa brincadeira, o mangá veio depois do anime. Sim, veio depois do anime. Lá tipo no Japão... Tipo igual Pokémon. Sim, sim, sim. Lá no Japão são 9 volumes que tá completo, e aqui no Brasil, infelizmente, a Panini não seguiu a publicação até o final, tendo publicado apenas 5. Que coisa, né? E também tem 2 filmes. Tiger Bunny, The Beginning, que foi lançado no dia 22 de setembro de 2012, com tudo relacionado ao anime, com exceção da dublagem que não foi dublado aqui no Brasil. E Tiger and Bunny 2, The Rising, que foi lançado lá no Japão no dia 8 de fevereiro de 2014, tendo tudo a mesma toda a mesma equipe do anime, com a exceção do Hiro Maruyama, e também não foi dublado aqui no Brasil. O Tiger and Bunny, The Beginning, teve duração de 93 minutos, vulgo 1 hora e 33, e o Tiger and Bunny 2, The Rising, ele tem 100 minutos, vulgo 1 hora e 40. Não foi dublado em português, mas tem a dublagem em inglês, se quiser, certo? Né? Sim, quem não tiver problema com a dublagem em inglês, manda bala. Aqui no Brasil tá tudo lá na Netflix, tá com o nome de Tiger and Bunny o Início e Tiger and Bunny a Ascensão. Olha aí, muito bom. E tem dois jogos. Cara, esses dois filmes, deixa eu só falar um negocinho. Esses dois filmes é tipo um resumão da primeira, o início, e um resumão da segunda temporada. Então, sinceramente, foda-se. Né? E tem dois jogos da franquia Tiger and Bunny. Os dois pra PSP. O primeiro, Tiger and Bunny On Air Jack, lançado no dia 20 de setembro de 2012, produzido pela Bandai Namco. E o Tiger and Bunny Heroes Day, no dia 20 de março de 2013, desenvolvido pela D3 Publisher. Nenhum deles foi lançado aqui no Brasil. Uhum. Agora, Nerdmaster, mas vai. Nada que não se consiga por meios não ortodoxos. Não, é? Enfim, Nerdmaster, vai lá, brilha com o nosso aviso de spoiler. Então tá, o negócio é o seguinte. Quando é que os episódios já foram lançados no Brasil? Foi em 2021? Por aí, né? 2021. Sim. E a segunda temporada agora finalzinho de 2022, não foi? Acho que foi, sim, né? Sim, foi. Isso aí. Foi. Então, só, queridos ouvintes, sabe como é que é? A Netflix lança coisa pra caralho, né? Tem, a gente mesmo aqui tá com uma pauta enorme, metade é coisa da Netflix, só pra tu ter ideia de como é que a Netflix tá lançando coisa pra caralho nos acervos dele, principalmente na parte de anime. Então, há a possibilidade dos senhores, prezados, queridos e amados ouvintes, não terem visto ainda a primeira temporada de Tiger and Bunny. Ok, tudo bem. Então para... Não, não vou fazer isso não. Foda-se, você não viu? Vai a merda! Por que você ainda tá assistindo essa porra desse episódio? Caralho, eu pensei que tá com o meu botão. Não, não vou xingar hoje não, vou ser um cara legal. Não, não dá, foda-se. Para de ver esse caralho. Vai ver a porra da temporada na Netflix, depois volta. Se tá querendo ouvir, então vai tomar spoiler e não enche a porra do meu saco. Caralho. Vamos lá, gente. Agora, traz a sinopse pra gente, Nerdmaster. Então vamos lá. Na cidade de Sturbyold, aqueles com habilidades especiais são chamados The Next. E podem usar seus poderes para o bem e para o mal. Um grupo organizado The Next aparece regularmente na Hero TV, onde eles perseguem bandidos, trazem publicidade para seus patrocinadores e ganham pontos heróicos, esperando se tornar o próximo rei barra rainha dos heróis. É tipo Fórmula 1, saca? Os uniformes dos heróis é tipo um macacão de piloto de Fórmula 1, cheio de adesivo da porra dos patrocinadores. E uma coisa engraçada nesse sentido é que a maioria dos patrocinadores é de empresa que existe de verdade no mundo real, e eles realmente patrocinaram o anime. Muito bom isso aí. Você sabia dessa? Não, não, assim, eu vi que as marcas estavam corretas e tudo mais. Eu meio que desconfiei, mas até ter certeza, né? Não, acho... Bandai, Namco, uma porrada de empresa japonesa famosona resolveu bancar a brincadeira. Não, não, bota meu nome aí, eu patrocino. Beleza, joga aí, joga meu nome aí que eu quero. É, lembrando, entendeu? Que, como a gente acabou de falar, a Bandai Namco, ela é uma das que tá ganhando dinheiro com anime, né? Então, tipo, ajudou a produzir, fez jogo em cima. Então, sem dúvida alguma, a gente tem a certeza de que a Bandai Namco tá colocando dinheiro nisso aí. Claro que os caras iam colocar o nome da Bandai Namco. Agora os outros é bem legal que eles tenham ajudado a patrocinar. Não é à toa que, sim, o anime ficou tão bom. Aham. Agora aí, segue. Aí, continuando a sinopse, porque o Jorge gosta de sinopses quilométricas. Kotetsu T. Kaburagi, conhecido como Wild Tiger, é um herói veterano, cuja performance foi caindo. Sabe como é que é, né? Ele não visitou o Boston Medical Group. Ah, papai. Parcialmente por causa da sua inabilidade de cooperar com outros heróis. Principalmente porque até a entrada do Barman ele não tinha cooperação. Os heróis são... adversários uns dos outros. Não tem colaboração antes da entrada do Barnaby, mas tudo bem, foda-se. Depois de uma temporada em que muitos heróis se saíram melhor do que ele, ele foi colocado em uma dupla com outro herói que se identifica com seu nome real, Barnaby Brook Jr. Aí que tá, curiosidade, o nome do Barnaby não é Barnaby. Ele, o nome do Barnaby Brooks é o nome do pai dele. Só que pra ele virar herói, ele assumiu o nome do pai dele e daí que veio o Júnior. Olha aí que beleza, hein? Só um instantinho, Nerdmaster. Antes de você finalizar aqui a sinopse, um abraço, Lauro, bem-vindo. E James, muito obrigado por você ter vindo. E Black Corvo, muito obrigado por seguir aqui o canal. Segue aí, Nerdmaster. E eu espero que vocês três já tenham visto a primeira temporada, senão eu mandei vocês três a puta que os pariu. Que merda. Tá? Segue aí. Por assistir este episódio sem ter visto a temporada. É só se você assistiu o episódio, se você tá vendo ouvindo, cheirando esta live sem ter assistido a primeira temporada de Tiger and Bunny. Então é só nesse caso que eu tô xingando vocês, tá? Ok, continuando. Barnaby, também chamado de Bunny, de forma frívola, pelo seu novo parceiro, já deixa bem claro que os dois não poderiam ser mais diferentes. Mesmo que os dois se misturem igual a óleo e água. Caralho de metáforas escrotas, mas tudo bem. Tiger e Bunny devem aprender a trabalhar juntos pelo bem da carreira de ambos e para enfrentar as ameaças a Stern Build. Informou o estúdio Seu Jorge de Pautas Furadas. Então, na verdade, isso daí é uma tradução livre em cima da sinopse do My Anime List. Jura? Eu nunca desconfiaria. Né? E, Lauro, obrigado por deixar aí no lurk. E Satsumaimo, muito obrigado por seguir aqui o canal. Bom, agora a gente vai seguir aqui com a lista de personagens, que foi dividido entre os principais, os coadjuvantes e os vilões barra antagonistas da brincadeira, beleza? Vamos começar aqui. Beleza, é o primeiro. Calma. Pra ter a piada. Então, eu vou fazer de um jeito que eu acho que você vai curtir, vamos lá. Primeiro de tudo, Nerdmaster, o que a gente pode falar de Kotetsu Kaburagi? É um tiozão. Né, o Wild... fazendo as piadas de tiozão, né? Wild Tiger, né? Vamos dizer que é o protagonista principal, né? Da bagaça toda. Você não tem como discordar disso daí, né, Nerdmaster? Porque o Wild Tiger é o personagem principal, é o protagonista principal da bagaça, né? Embora nós tenhamos um co-protagonista na brincadeira. É, verdade. O poder dele é o chamado 100 Power, que quando ele ativa, todas as coisas da vida dele, tudo, habilidade, velocidade, força, multiplica por 100. Só que só funciona por 5 minutos. Sim. E eu apelidei esse poder de Viagra. E o legal é que o estilo dele de luta é com os punhos. Sim, ele ataca mais com o soco. Exatamente. Aqui lá no Japão, a voz emprestada a ele é de Hiroaki Hirata. Ele fez personagens como o Sanji, de One Piece. Oh, que incrível coincidência! Né? E aproveitando, quando? A próxima etapa? Em breve. Muito obrigado. O Ryotaro Tsuboi, de Sword Art Online. Esse eu não faço questão, não. E o Leomon, de Digimon Adventure, o reboot. Que bom. E o que emprestou a voz aqui no Brasil é ninguém mais, ninguém menos, como diz o Nerdmaster, Sr. Wendell Bezerra. Aê, aprendeu, hein? É, né? Vamos falar errado. esse cara aí é novato na parte das dublagens, né? Dobrou pouca coisa nessa vida, tipo, né? O Son Goku da franquia Dragon Ball, por incrível coincidência o Sanji no One Piece, né? O Pain, né? No Naruto e o Tiger no Tiger and Bunny. Mano, eu também tive essa questão de que eles trouxeram a voz original do Sanji pro Kotetsu, e quando eles trouxeram a voz do Kotetsu pro Brasil, eles mantiveram a mesma premissa de One Piece, ou seja, a voz do Sanji aqui no Brasil. É um barato isso aí, mano. É, pelo visto, agora vou falar sério, né? Chega de pensar. O Wendell deve casar legal com o Hirata, né? Sim. A voz do Wendell deve casar legal com o Hirata, porque, porra, é muita coincidência os dois terem feito o Sanji e agora os dois terem feito o Tiger, porra. Sim, sem dúvida. Bom, e agora a gente vai pro co-protagonista, né? O protagonista menos principal da bagaça, que é Barnaby Brook Jr. Ou como diz o próprio Kotetsu, o Bunny. Barnaby Brooks Jr. é co-protagonista? É. É menos importante do que o Kotetsu? É! Mas, cara, a história dele é foda tal qual com o Kotetsu. Sim, eu não tô desmerecendo, eu só tô falando que o Kotetsu é o protagonista principal e o Bunny vem como co-protagonista, porque ele é tão importante quanto, embora as posições sejam bem delimitadas. Tá bom, quem é o Seiyu? A voz lá no Japão é Masakazu Morita. Ele é a voz do Kurosaki Ichigo, da franquia Bleach, ou como diria o Nerdmaster, o Alvejante, né? Mas Kurosaki Ichigo tem alguma coisa a ver com o Moranguinho? Então, é porque o nome Ichigo, ele tanto pode ser morango, que é a tradução de morango, como Ichigo, número 1. Sim, mas esse Ichigo é o protagonista da porra do Moranguinho? Então, do Bleach? Sim, é o protagonista do Bleach. Ah, pensei que fosse... É que eu não lembro dele como Kurosaki, mas foda-se. Eu fico zoando ele tanto com essa porra do Moranguinho que eu acabo esquecendo que o nome dele tem Kurosaki. Sim, o sobrenome dele é Kurosaki. O tá Whis, bom, segue aí. O Whis de Dragon Ball Super. Mano, ele é foda, velho. Você vê o alcance vocal, né? Ele faz o Ichigo em Bleach e o Whis em Dragon Ball Super. Veja o alcance desse cara. E pra variar, desde o arco de Hades, ele faz o Seiya. E aí é pra tu ver, né? Ele é especialista em gente que é meio besta, né? É o besta do Ichigo, é o besta do Whis e o viadinho do Seiya. E aqui no Brasil... Eu nunca vou deixar de chamar o Seiya de viadinho. Graças ao vídeo do Gilberto Baroli. Né? E aqui no Brasil, a voz emprestada ao Bunny é do nosso querido Fábio Lucindo. Falamos dele antes. Ou seja, eles só botaram a nata nos personagens, né? Só os caras que é bambambam. Que esse aqui é outro também que não fez porra nenhuma, né? No mundo das dublagens, né? Ele só foi o Ash Ketchup do Pokémon. Né? O Sem Nariz da franquia Dragon Ball, que é o Kuririn. E o Moranguinho, olha que outra incrível coincidência que o Moranguinho no Japão, o brasileiro também faz o Moranguinho. Oh, oh, oh, que coisa incrível, não? Não é? E agora a gente segue para os personagens coadjuvantes. Começamos por ela, Blue Rose. Nome real, Karina Lyle. E o que você tem a falar a respeito de Blue Rose, Nerdmaster? Não tenho a falar nada, porque ela é menor de idade e eu não quero me comprometer. Ela e a Dragon Kid são menores de idade, cara. Não dá pra fazer brincadeira de rapá com ela, não. É, mas... Eu não quero ir preso. O legal é que a gente já sabe, depois de um tempo convivendo com o Kotetsu, ela se apaixona por ele, né? Que sacanagem, né? Ela é loli, cara. Ela curte tiozão, cara. Que coisa. Ela quer botar o Kotetsu na cadeia, maluco. Né? Então tá, né? A voz dela lá no... Mas quem é a Seiyu? A voz dela lá no Japão é a Minako Kotobuki. Ela fez a Regina Babylon no Isekai do smartphone. Nome completo. Isekai de smartphone? Sim, Isekai wa smartphone Totomoni. Inclusive é um novel ainda por cima, né? Sim, exato. Inclusive, acho que é uma das pautas que o Jota pediu pra gente fazer esse ano. É mesmo, né? Ou seja, vai ser supostamente ignorada. O Rickert. Te amo, Jota. Né? O Rickert, né, da franquia Berserk. Rickert. É a Rickert, desculpa. Porra. E a Tsumugi, a Mug, né, de K-On. Aliás, quando? Berserk e K-On? Berserk eu não sei, K-On a gente já fez. Inclusive foi um dos... É, Keion a gente já fez em um dos... Em um dos... É, dos duo. Ah, então eu não tava na equipe, foda-se. É, não tava. E a voz e aqui no Brasil? Aqui no Brasil nós temos a voz da nossa querida Samira Fernandes. Ela fez a Motoko Kusanagi de Ghost in the Shell, inclusive ela já passou por aqui. Quando a gente fez o Saque 2045. É a Major, rapaz! É. A Lucy de Pokémon Geração Avançada. E a Kurenai em Naruto e Naruto Shippuden. Ou seja, ela é especialista em fazer rapaz! Exatamente. Né? Então tá bom. Essa eu posso. É véia. É, véia. Então não tem problema. Não, a polícia não vai atrás de mim com essa. E assim, agora a gente aí vai... Aí depois temos o senhor Antonio Lopes. Uma dica, ele é mexicano. Caso sim, você não tenha percebido pelo nome, tá? Não é? Não é? Também conhecido pelo seu alcunha de herói como Rock Bison, o titã da Costa Oeste. Uau. Sim, exatamente, Batsune. A gente tem aqui a questão desse CKI do smartphone. Outro dia eu pego pra fazer uma resenha dele. Aliás, vamos falar um negócio que a gente não falou até agora. A gente falou que o poder do Kotetsu é o Rounded Power... O poder do Bunny também é um Rounded Power, e eles não são parentes, não tem porra nenhuma a ver um com o outro, simplesmente é roteirismo, que os dois têm o mesmo poder, foda-se. Sim. Tá? A Blue Rose tem poder de congelamento, ela consegue congelar qualquer coisa, disparar inclusive raio de gelo. Então, e o... a manipulação do gelo, né, porque ela... lança estalactites de gelo, ela congela, ou seja, ela faz tudo relacionado a gelo. Ou seja, é Ioga de Cisne, mandou um abraço. Né? Né. Aí, já que o Rock Bison é super forte, é só isso, é só força. Não é mais rápido, não é que nem o Hundred Power que aumenta tudo, não. O Rock Bison é só porrada, só força bruta mesmo, entendeu? Exato. Lá no Japão, quem faz a voz do Rock Bison é o Sotaiten Kusunoki. Aê! Entre outros personagens, obrigado, viu? Eu tô treinando. Que entre outros personagens ele faz o Ibiki Morino de Naruto. Quem não... Ibiki Morino é aquele careca da parte de interrogatório. Da Vila da Folha. Ah, sim. Grande filho da puta ele. Muito bem. Mas ele é um filho da puta do bem, velho. Ok, mas não deixa de ser um filho da puta. Uh-huh. Tosuke Megishima, de Sokugeshi no Soma, segunda temporada, quando? Não sei, mas em breve. Porque, obrigado. Né, porque, então, Megishima é aquele cara lá da Elite dos 10 que... vive com aquele tamanco de madeira. Sim, eu sei quem é. E outro grande filho da puta do bem. Mas daí é sim um filho da puta. Né? E Leonardo Burns de Fire Force. Quando? Não sei, né? Mas tá bom, também. Aqui no Brasil, caralho, é só a nata mesmo, né? Puta que me pariu. Mas tá bom, vamos lá. Quem tá fazendo aqui no Brasil é o seu Wellington Lima, que entre outros personagens ele faz o Kenpachi Zaraki de Alvejante, porque é a maneira correta de falar. Bleach. Zabuza Momochi de Naruto, que é o Zabuza, né? O filho da puta da espada de gigante da aldeia da névoa. Sim, né? e ele volta no Naruto Shippuden quando o Zabuza ele é trazido de volta pelo Edo Tensei. Sim. E ele também faz o Majin Buu! Vou ter que comer! No Dragon Ball. Caralho, exato. O filho da puta tem uma variância vocal do caralho, porque o Zabuza é uma voz grossona assim. O Kenpachi... E o Majin Buu é assim, Satã! Eu quero sorvete! E você percebe, citando esses três personagens do Wellington, você vê que o Zaraki, ele é o ponto confortável dele. Ponto confortável, velho! Ok, ok. E agora a gente vai falar de Pauline Wong, a nossa querida Dragon Kid. Na primeira temporada, a mais novinha dos super-heróis. Ela tem 15 anos. Sim. E o poder dela é eletricidade. Sim. Se alguém que quiser fazer um paralelo ao Kaminari de Boku no Hero Academia, pode sem fazer... a parte, é, mas sem a parte de ficar uma batata. Sim. E também, se vocês quiserem fazer o paralelo àquele personagem idiota lá de Kimetsu no Yaiba, que eu esqueci... É o Zenitsu. Não, o Zenitsu é muito escroto. Eu prefiro botar a interpretação dela, que é o Super Choque. Também. Melhor ainda, inclusive. Né? Muito melhor. Aí, quem é que faz no Japão? No Japão, temos Maria Ise. Ela fez a Okiko em One Piece. Caralho, eu quero muito ver a parte de Wano no dublado, cara. Puta que também, cara. Também. A Levima Garden em Fairy Tail. Oh, nem preciso explicar quem é Levima Garden! Oh, meu Deus! Tá vendo? Sim, eu tô interpretando, só sendo escroto. É, percebi. E o Killua Zoldyck de Hunter x Hunter de 2011. É o Killua, é isso aí. Killua, grande garoto. Outro filho da puta bonzinho também. Mas não é? Fala que não é. Então, não sei, eu não assisti o Hunter x Hunter ainda. Ai, puta puta, foda-se. Eu te garanto que é. É um filho da puta bonzinho. Então, por isso mesmo que eu pelo que eu pude ler a respeito de Hunter x Hunter, ele funciona de maneira bem similar ao Vegeta. Porra! É o Vegeta... É aquele moleque da China no Shaman King. É a sim, mesma ideia básica. Sim, sim, é a mesma ideia básica. É o Raul. Sei lá, esqueci o nome do. O Tao. Tao Ren do Shaman. Isso, King. O Tao Ren, sim. Sim. E no Brasil, nós temos a nossa querida Flora Paulita. Não confunda com a Agatha Paulita, que é a irmã dela. Sim. A Flora, ela fez personagens como a Alicia Hills, tanto no Full Metal Clássico quanto no Full Metal Brotherhood. Ela tem uma vozinha de bebê tão bonitinha. A Ururu Tsugumiya, de Bleach, barra Alvejante, não. Vamos dizer assim, né? Ah, bom, fala direito, porra. Então, deixa eu terminar, caramba. Não, caramba. E ela fez a Tatsumaki em One Punch Man. Pra quem não lembra, Tatsumaki é a Tornado Terrível. Tornado do Terror, exato. É chamar Tornado Terrível na dublagem brasileira. E caralho, outra voz. O pior é que a personagem, quem já viu One Punch Man sabe, a Tatsumaki, a Tornado, é uma filha da puta, literalmente. Tá? Eu não duvido nada que a mãe dela seja da zona do Meretrício, inclusive, tá? Mas a vozinha de bebê que a dona Flora Paulita faz na Tatsumaki é tão fofinha que não combina com a filha da putagem da personagem, cara. Então, mas você pode ver que as vozes da Flora Paulita e da Maria Ise batem bastante bem. E, sim. Nadu, sim. Seja bem-vindo. Bem-vindo! Seja quem for. Aí nós temos outro personagem estereotipado, só que bem estereotipado, vemos e convenhamos, que é o seu Nathan Seymour, o Fire Emblem. Que, como o nome já tá dizendo, Fire Emblem. Qual você acha que é o poder dele? Aham. Uhum. É costurar emblemas pra camisa. Como é que ele detém os bandidos costurando emblemas? É uma boa pergunta. Inclusive, assista o anime, se você não sabe. É óbvio que é atirar fogo, né? E por que eu tô falando que ele é estereotipado? Porque ele é gay. Gay! Nossa, uau! Eu não vou mais assistir este anime, porque eles vão corromper as crianças que vão assisti-lo. E uma coisa engraçada sobre o Fire Emblem. Cada herói é patrocinado por empresas diferentes, tá? Como a gente até chegou a comentar no começo lá na sinopse. O Fire Emblem é o único que não é patrocinado, porque ele é o dono da empresa. Sim. Legal, né? Quer dizer, é o único que não vai ser despedido. Sei lá, de repente ele pode falir, né? Mas tudo bem. No Japão, quem faz a voz do Fire Emblem é o senhor Kenjiro Tsuda. Agradeça. Você não falou certo? Vou então, agradecer por quê? Dá parabéns, porra. Então, você não falou certo. Não falei certo? É Kenjiro Tsuda. Kenjiro Tsuda. Ah, te foder, porra. Ele fez... Aliás, eu vou te contar um negócio. Esse aqui, a gente até brincou agora nos anteriores, mas esse aqui é um especialista em Filhos da Puta. Tá? Que ele só fez Seto Kaiba no Yu-Gi-Oh! Precisa falar alguma coisa? Com aquela porra daquela roupa que parece a capa do PlayStation 5? Não, né? Não. O Lambo de Katekyo Hitman Reborn, que eu nunca vi, mas pelos outros dois da lista eu também assumo que sejam filha da puta. Não, tá? Ele é... Ele é banana. Então é um banana da puta. E... meu personagem favorito da lista dele, que é o senhor Tatsuo Imortal de Kokushudo. Né? É, só trazendo aqui o que o Nadu colocou no chat, um personagem gay que é muito legal é o Gua de Akame ga Kill. Concordo 100% e vou aproveitar este comentário de nosso querido ouvinte para perguntar quando... Não enviei. Muito obrigado, Moisés. Então, vamos lá. Vocês já fizeram Yu-Gi-Oh? Não, que eu me lembre, mas depois eu vejo e te falo. Ah, mas faz diferença. Faz vontade, não. Tô afim, não. Vamos lá. Aqui no Brasil, Fire Emblem, numa voz que, aliás, cara, é muito boa. É uma das melhores dublagens dos personagens. É a vozinha de gay que o seu Marcos Aurélio Campos faz no Fire Emblem, cara. Só pra vocês verem como é que ele é especialista em vozes de pessoas assim... afetadas. Vamos dizer, afetadas, né? Vamos se dizer afetada, né? Ele só fez o Moody Ares na fase de Hades, do Cavaleiro do Zodíaco, né? O Naozumi Saito, de Gantz, quem lembra, é outro também, né? Afetado. E o Haruki Emishi de Get Backers. E eu pergunto, quando? No Yei. No Yei, né? Tá bom. Segue. E aliás, você vai falar agora, com só um pitaco, você vai falar agora do meu coadjuvante favorito, por favor. Né? Nós vamos falar de outro estereótipo. O cara que é basicamente o escoteirinho da situação, que é o nosso querido Keith Goodman. Olha o sobrenome, Goodman. Goodman! É o Tanjiro! Ele é conhecido pela alcunha de herói de Sky High. E o poder dele é ficar chapado. High. Não. Agora eu quero ver se o Jorge é esperto. Qual é o poder do Sky High? O poder do Sky High, ele é manipular o vento. Porque ele pode utilizar isso pra voar também. Ah, agora eu vou fazer a segunda pergunta pra ver se você é esperto. Por que que ele precisa de um jetpack? Pra não gastar todo o poder dele, ora. Não, pra propulsão, porque ele só consegue flutuar com o poder dele. Ele não consegue voar com o poder dele. Não faz sentido, faz sentido. Ele, no... Tanto é assim que a gente conta isso depois nas cenas com mais detalhes, mas quando a filha do Kotetsu copiou o poder do Sky High, ela não voou, ela só flutuou, ela só pairou no ar, entendeu? Sim, então sim, ele precisa do jetpack pra propulsão. Sim, pra fazer ele se mover, inclusive vai bem rápido. Uhum. Aí quem é o Seiyu? Aquele que emprestou a voz lá no Japão. Não, ô Nadu, isso daqui é a gravação do nosso podcast, não é um debate. Mas também a gente tá debatendo muito. Sim, exato. É, lá no Japão... Eu adoro zoar o Jorge. Né, pra variar um pouquinho. É, lá no Japão, a voz emprestada a ele é de Go Inoue. É, ele fez personagens como Uchiha Madara em Naruto Shippuden. Caralho. Né? Só o Madara, né? Só, né? Eu tô ficando meio repetitivo, mas caralho, é o filho da puta, né? Nemo Takara, de Aono Exorcist, que também é um filho da puta. Quando? No Ye, mas gente, tá bom, beleza. E Satoshi Tsuchida, de Kuroko no Basket. Quando? Também no Ye. Também no Ye, né? E aqui no Brasil? Aqui no Brasil temos Gabriel Noia, que fez personagens como o Preyas, de Bakugan. Faço questão, Jerônimo de Mazinger Z, nem sabia que tinha dublado Mazinger Z. E um abraço para o Marco Velho. Sim. E foi quem me apresentou Mazinger Z. Sim. E o narrador de Mairimashita Irumakun, abraço Rita. Bom, eu queria só deixar claro para você que pelo ponto de exclamação contando nesse tom é Mairimashita Irumakun. Acho que quase por aí. É, quase por aí, né? E por último, porque ele é sempre deixado por último, porque ele é um personagem que só se vê no fundo da cena em todas as capturas de bandidos, o senhor Ivan Karelin. E sim, ele, a origem dele é russa, tá? Sim. O Kif é americano, né? E... ele é ninguém mais, ninguém menos que Origami Cyclone! O poder dele, cara... Fala você. Mano, o poder dele, vocês estão achando que é alguma coisa relacionada a Ciclone, a Ventus, Clima 4? Não, ele simplesmente consegue copiar a voz e a aparência de qualquer um. Incluindo a roupa. Sim. Entendeu? Ele é um ninja, ele se disfarça. Só que o poder dele é imbecil, ele não consegue usar pra lutar. É, só que tem um pequeno porém. Ele utiliza meio que uma fantasia ligada a samurais. É kabuki, samurai, ninja. A ideia é essa, ele usa shuriken e kunais e o caralho a quatro, é. Sim. Inclusive aquela shuriken de vento do Sasuke, né? Aquela gigantona. É, a do moinho de vento, sim. Isso. Quem fez a voz dele no Japão foi o seu Nobuhiko Okamoto. Não dei parabéns, não deve ter escrito errado. Não. Pô, dessa vez, parabéns. Você fez direitinho. Ah, tá. Muito obrigado. Que, entre outros personagens, fez o Katsuki Bakugou, de Boku no Hero Academia, Bakugou, né? Nosso famoso explosivinho, viadinho, escrutinho, né? Que a gente ama. Sim. Né? É Garfield Tinsel, de ReZero, Kara Hijemi e Sekai Sekatsu. Katsu, caralho, de porra de nome comprido. Garfield Tinsel. De ReZero, Kara, Hajimeru, Isekai, Seikatsu. Esse daí é do ReZero. Tá, ele qual foi a diferença entre o jeito que eu falei e o jeito que você falou? Você falou exatamente a mesma coisa. Não, eu falei certo. O Garfield, ele é basicamente o Bakugou de ReZero. Tá lá. A personalidade é basicamente a mesma coisa. Posso continuar? Continue, por gentileza. E o Genya Shinazugawa, de Kimetsu no Yaiba. Quem é essa porra? Genya Shinazugawa é aquele Hashira que é o estourado, que queria bater no Tanjiro, lembra dele? Ah, tá, o da cara rasgada, né? Sim, o da cara rasgada, furou, exato. Que furou isso. a Nesco, né? Sim. Eu acho, é outro filho da puta, esse aí eu não gosto não. Tá? Não gosto. Não, mas percebe. Pode me mostrar depois na segunda, na terceira temporada que ele é um cara legal, que eu não vou admitir que ele é um cara legal. Ele é um filho da puta. Então, você percebeu um padrão de comportamento desses personagens? É, estourados, babacas e escrotos? Por aí. Por aí, tá bom. E aqui no Brasil foi o seu Daniel Figueira, que entre outros fez o bonzinho do Tanjiro Kamado, o bom menino do Timete na Goiaba, o garoto de bebê que eu quero levar no colo e guardar no bolso. Sim. É, eu fui meio gay nessa história, não foi não. Ele também fez o Makoto Misumi, de Tsuka Michibiku Isekai Doshu. Espero que não tenha falado merda. Falou. Tsukiga Michibiku Isekai Doshu. Ele, o Makoto Misumi, ele tem uma personalidade muito parecida com a do Tanjiro, só que ele é mais safo. Que bom. E esse do Doshu é o quê? Um isekai, não, é um isekai, né? Óbvio, tá no nome sim, da porra. Mas isekai, é um isekai. Que isekai é esse? É um isekai, isekai que o cara é levado pra outro mundo e a deusa desse mundo diz que ele é muito feio. E acaba. E acaba, acaba tirando todo. Tirando a capacidade dele de falar a mesma língua que os humanos. Só que aí ele consegue se tornar o cara mais roubado de todos os tempos. O nome disso não era Konosuba, não? Não. Ele consegue ser mais inteligente que o. Que o Kazuma. O caso lixo. Tá. E o último, ele fez o Kyabe no Dragon Ball Super. Kyabe. Então, lembra que o torneio do Bills e do Champa? Ah. Lembra o... Ah, o molequinho, o Saiyajin. Tá. O Saiyajinzinho. Tá, o Saiyajin que lutou contra o Vegeta. Exatamente. Lembrei. Você okay. Percebeu um padrão também de personagens? Todos com personalidades bastante similares. Sim, são todos bons meninos. E agora a gente vai para um antagonista, que é o Yuri Petrov, com o nome, com o apelido de Lunatic. É, não dá para chamar o Lunatic de vilão, não. Ele é maluco. Mas tá? Ele é antagonista. Ele é Biruleile, tá? Mas não é vilão. Mas é Biruleile das ideias. É maluco nível Ico Guimarães. Por aí. Mano, mas o poder assim... O poder do Lunatic é também disparar fogo. Só que o fogo dele é azul, ele consegue disparar por flecha e é um poder de fogo 4 vezes maior do que o do Fire Emblem. Exatamente. A voz dele lá no Japão é de Koji Yusa. Ele fez, entre outros personagens, o Oken, de Osama Ranking. Que bom. Você já assistiu Osama Ranking, Nerdmaster? Olha, o nome não me é estranho, mas eu acho que não. É aquele anime do molequinho que é filho de rei e que quer se tornar o maior de todos os reis. Eu acho que já vi isso sim, mas não, cara, já faz tempo, não lembro. Gin Itamaru, de Bleach, alvejante, né? Ah, bom, ainda bem que você corrigiu. E o Shinji Kamuro, de Mob Psycho 100. Quando? No IG. No IG, né, mas tá bom. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil, o nosso querido, e eu quero muito ele aqui no Anime Sphere, Alfredo fucking Rolo. Que é o cara que também ninguém conhece, né? Nunca fez porra nenhuma aqui na vida da dublagem, né? Só fez o que? O Vegeta, da sim, franquia do Dragon Ball, né? O Brock, dos Pokémon. E o Poseidão, nos Cavaleiros do Zodíaco. Fazer o que? Não faz porra nenhuma nessa vida de dobrador, esse garoto. Abração, hein, Alfredão. Quero você aqui. E agora sim... Vilões propriamente ditos. É, que aqui agora começou a seara dos fela da puta. Exatamente. Começamos com Jake Martinez. A ideia do Jake Martinez, cara, ele inclusive é um dos caras mais poderosos que tem nessa primeira temporada, se não é o mais poderoso, tá? Ele é o único Next até o momento nessa primeira temporada que tem duas capacidades, tem dois poderes. O primeiro poder é o poder de gerar barreiras, só que não, ele não usa as barreiras de forma defensiva, ele dispara as barreiras dele como se fossem tiros, como se fossem raios, como se fossem estacas. Ele saca o poder da Mulher Invisível do Quarteto Fantástico? Só que o dele não é invisível. Tá? Sim. E a segunda capacidade, que foi inclusive o plot twist dessa primeira temporada, ele lê mentes. Sim. Cara. Pra quem fez o Jaque lá no Japão, Jorge. Mano, antes de eu falar o seiyuu do Jake, mano, pensa num cara sádico, velho. Eu falei agora há pouco do Lunatic ser lunático, né? Não é à toa que o nome dele é Lunatic, né? Cara, o Jake consegue ser mais maluco ainda do que o Lunatic. Puta que pariu. Maluco? Eu diria que ele é mais psicopata. E com ênfase no psico. Sim. Agora sim, o seiyuu dele lá no Japão é o Kenji Fujiwara. Ele fez, entre outros trabalhos, o Nico Tokita em Kengan Ashura, vulgo protagonista. Uhum. O Yugen, de Granblue Fantasy. Muito bom anime, uhum, inclusive, recomendo. Muito bom. E Byakuya Ishigami, de Dr. Stone. Quando? Não sei. Eu tô te enchendo o saco pra Dr. Stone já tem quanto tempo, hein, bebê? É, eu sei. Eu tô pagando as minhas promessas à prestação. Eu sou pobre. Tá. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil, nosso querido César Emílio. Ele fez o Ryuken Ishida de Bleach. Uhum. Não fez. Fez aonde? Alvejante. Ah, bom. Eu gosto que a pessoa consegue se corrigir. E aí, Jeff? Jeff lá do Dado Viciado, seja muito bem-vindo ao canal. Fala, Jeff! E só explicando, o Ryuken é o pai do Ryu. O Ishida que a gente conhece. Ah, tá. O Ryuken é o pai do Ryu. Eu vou fingir que eu entendo porque eu não vi porra nenhuma de Bleach, mas foda-se. O Jiraiya, de Naruto e Naruto Shippuden. Não. Você está errado. O nome deste personagem é Sábio Tarado. Ele também pode ser chamado de Sábio Tarado. Esqueci como é que é a versão em japonês. É Erosenin. Alguma coisa. Erosenin. Erosenin, que é Sábio Tarado. E o Andy Todoroki, seu nome de herói, Endeavor, de Boku no Hero. É o pai do cerveja churrasco. O Eterno número 2. A gente fez essas piadas já tanto, já não tem mais graça nenhuma. É, por causa do episódio de Boku no Hero, vamos lá. É. E agora sim. O bandido dos bandidos, né? O vilão final, o chefão da fase e o filho da puta, mais filho da puta que teve nesta porra desta primeira temporada, que foi o seu Albert Maverick. Simplesmente o dono da Hero TV. É, tá? só um instantinho, Nerdmaster. Seja bem-vindo à brincadeira aí, Pensador. Ah, Pensando, tá aí? Pensando, amor, tá aí. Te amo! Lindo, gostoso! E assim, tesudo. Ninguém sabe que o Albert Maverick é o vilão master da primeira temporada até o plot Twix. Pô, tá vendo? Plot Twix. Tô com vontade de comer Twix. É o plot de chocolate com caramelo. Né? É o plot Twix. Biscoito. Chocolate. Caramelo. Mas enfim. O poder do Maverick, ele modifica as memórias das pessoas. E é com esse poder que ele manipulou literalmente todo mundo na Sim. Hero TV. Menos o Kotetsu. Menos o Kotetsu, exatamente. Então, e não é porque o Kotetsu tem uma habilidade especial, não. É só porque ele é tapado. Não, né? é porque o Maverick é filho da puta mesmo. Né? É só por isso que ele não pegou o Kotetsu. Aí, no Japão, quem fez a voz do seu Maverick foi o seu Nobuaki Fukuda. Parabéns, esse é fácil de pronunciar. Pelo menos esse, né? É. Obrigado. Que fez o Yasufumi Nekomata, da franquia Haikyuu, não sei quem é. Também não Shouza Akimichi de Naruto e Naruto Shippuden. Shouza Akimichi. Quem é o Shouza Akimichi? É o pai do Choji. Ah, o pai do Choji, o gordão. Ok, ok, ok. E o Reiema de Yu Hakusho. Não confunda com o seu Koema. Não é o Koema. É o Reiema. É o pai do Koema. Exatamente. É o pai do Koema, exatamente. Muito bem. E aqui no Brasil, quem fez foi o Sou. Caralho, eu vou te contar. A lista tá boa, hein, bebê? A lista é só nata, hein, neném? Eu falo Fábio pra Moura, você. Né? Eu falo pra você. O elenco de dublagem O elenco de dublagem aqui do anime, mano, tá sensacional. O Tiger and Bunny tá um elenco estelar de dublagem, cara. E é um cara também especialista em fazer filho da puta, né? Porque ele só fez o filho de uma puta master da porra do Evangelion, que é o Gendo Ikari, né? Sim. O pai do viadinho, né? O chefe do Goku Shufudo, e o nome do personagem é chefe, porque a gente não sabe o nome dele mesmo, né? Fazer o que for. Não é personagem bom, é personagem assim, que o cara só é conhecido pelo que ele faz, né? Ele é o chefe, pô. Né? É o chefe. Ora, foda-se. E ele tem o cachorrinho tão bonitinho, o chihuahuinha bonitinho. E o Oshura de Capricórnio, de Cavaleiros do Zodíaco, na época em que cortou o braço do Shiryu. Exato. Então tá, seguindo. Mano, assim, tem muito mais vozes porque tem personagens secundários. A gente, pra vocês Tem a diretora Agnes, que a gente não falou, e ela é uma personagem importantíssima. Tem o Sai. Cara, assim, eu não coloquei muitos outros personagens secundários, porque, assim, é muita coisa que Tiger and Bunny tem. São muitos personagens e muitos personagens bem desenvolvidos. Sim, bem, personagem bacana, cara. Até esse do Saito que é o que fala sussurrando é engraçadíssimo, as interações dele com o Kotetsu, principalmente. Ó, quer ver? Nomes que estão entre os nomes de dubladores aqui no Brasil que estão entre os personagens secundários. Temos Marcelo Pissardini, como Mr. Legend. Uhum. Nós temos Bruna Quinto, como Lara Tsaikovskaya, a Medical Cat, que é uma heroína secundária. Uhum. Ela é a enfermeira-chefe do Hospital dos Heróis. Sim, sim. Temos, por exemplo, Gregory Sunshine, que é um dos vilões que são enfrentados. É feito por ninguém mais, ninguém menos que o nosso querido Leonardo Camilo. Uhum. Leonardo Camilo, pra quem não conhece, é o nosso querido Ikki de Fênix. Of the Phoenix! Exato. Nós temos o Marcelo Pissardini de novo como o presidente da Titan Industry. Temos o Gilberto Baroli como o CEO da Kronos Food. E temos muitos outros, como, ó, por exemplo, a Kaede Kaburagi, que é a filha do Tiger. Ela foi feita pela Cecília Vidal, uhum. Que é uma dubladora... É novata, né? Ela é novinha, né? Mas ela já fez uma pancada de coisa. Muita coisa. Depois eu faço um negócio assim mais interessante. Quer ver, ó? A Samantha, que é a governanta do Bunny, foi feita por ninguém mais ninguém menos do que Rosa Maria Baroli. Uhum. Meu, e assim, se você for olhar o elenco de dublagem, cara, é absurdo de Mano, é absurdo de tanta gente foda que tá no meio. Sim, isso só na primeira temporada. Isso só na primeira temporada, exatamente. Depois entra gente pra caralho. Eu queria só dar um bizu, um oi, tá? Pra dois que eu acho sensacionais, que é a Priscila Franco, que faz a Agnes Joubert. Bonjour, heróis, que é a diretora da Hero TV. A diretora Ela rouba... de... Ela rouba a cena. É a diretora de cena. É a diretora de... É a diretora da TV, não a diretora-chefe. Porque a diretora-chefe é o filho da puta lá do Maverick. Sim. E o Fábio de Castro, que faz o Caim Morris, que é o assistente dela na sala de... Na sala de controle da Hero TV. Sim, sim. Esses Mano, dois são foda também. São fodas também, cara. É por isso que eu digo. O elenco de Tiger and Bunny é absurdo. De tanta gente foda que tá no meio, velho. Uhum. Agora, indo pra discussão do anime propriamente dito. Cara. Tiger and Bunny já começa pelo simples fato que a gente começa com o Tiger tentando ser herói e falhando muito porque ele quase não salva ninguém. Não, ele quase não salva ninguém e normalmente quando ele entra em ação tem prejuízo financeiro para a cidade. Ou seja, ele sempre causa confusão e destruição. Por isso que ele é chamado também de protetor destruidor. Sim, porque ele simplesmente, na hora que entra em ação, ele sai destruindo tudo. Cara, sabe o que me lembrou muito essas partes do Kotetsu? Os Incríveis. Sim. Que a galera é toda vigiada, não pode usar os poderes, não sei que seja como herói mesmo, e o caralho é quatro. Sim. Mano, é muito louco. Aí... Tipo, o Kotetsu, ele é despedido do patrocínio, ele perde o patrocínio anterior, e aí... por quê? O que que acontece? O patrocinador anterior, que era o Ben Jackson, ele teve que vender a empresa dele pra Apollo Media, que é a empresa do Alexander Lloyds, que é um dos patrocinadores mais bambambam. Na temporada atual da Hero TV, o Kotetsu ficou em último lugar. Então, por conta disso, todas as empresas consideradas pequenas tiveram que desistir dos patrocínios. E aí o Kotetsu perdeu o patrocínio, mas ele em seguida foi comprado pela Apollo Media. Só que o Alexander Lloyds, e isso vira uma piada recorrente na temporada inteira, na primeira temporada, que toda hora o Lloyd, não, você vai fazer assim. Ah, mas eu não quero fazer assim. Então você pode pedir demissão. Ah, caralho, tá, então vou fazer assim. E Sim. ficou isso o tempo todo na primeira temporada. Toda vez que o cara manda uma coisa que o Kotetsu não quer fazer, ah, então pede demissão. Ah, tá, foda-se, então eu faço. Fazer o quê? depois, na segunda temporada, com o sucesso da dupla Tiger e Bunny, ele inverte a piada, que no final, na primeira temporada, ele fala... Ah, você tá gostando das coisas? É, mas eu acho que eu vou pedir demissão. Não, não, não, não, não, não pede demissão, não. Mas isso é piada da segunda temporada, então deixa pra depois. Sim, exatamente. O legal aí é que... Uma das coisas que o Lloyds pede pro Kotetsu, né, é que ele troque de uniforme, que era um uniforme Lycra, pra um uniforme Robocop, né? Sim. E, porra, vou te contar um negócio não, hein? Armadura bonita da porra, hein? Pois sabe é. Sabe quem concorda comigo com isso? Ah. Que gosta muito dessa armadura também? São Norberto Silva. Sim, é. Norberto, ele... Mano, Norberto e Tokusatsu é isso aí, cara. Ele comprou lá os hominhos dele, do Tiger e do Bunny. Né? Mas, cara... E do Bison também, eu acho. Acho que ele tem um Iron Bison também, eu acho. Rock Bison, também. Sim. É, um Rock Bison, acho que ele tem também, mas foda-se. Mano, aí, mas uma coisa que é interessante em Tiger and Bunny, que ele escala bastante. Ele, conforme o anime vai passando, vai escalando, ele vai trazendo... Ele vai escalando o senso de perigo e... A interação entre o Kotetsu e o Barnaby vai melhorando. Sim, é aquela velha... Cara, é aquele velho clichê de dupla de policiais. O veterano e o novato. Que eles começam um querendo comer a porrada do outro, mas no final eles acabam bom amigo. Então, é o típico clichê do policial novato fazendo dupla com o policial veterano, mas no final das contas eles acabam se adorando porque são bons amigos. Cara, é o clichê dos clichês. Mano, isso me fez lembrar, sabe aquele filme do Axel Foley? Agora o Axel Foley eu nem digo. Não, o do Axel Foley eu nem digo. Ele parece mais. Caralho, como é que é o nome daquele com. Ai, cacete. Pera aí que eu vou ter que pesquisar porque eu esqueci completamente o porra do nome do filme. Não, é basicamente o. É basicamente o policial. Que é o policial bom e o policial mal. O policial bom, que é o cara que é mais veterano e que tá ali pra ensinar o novato. E o não, novato. Os dois são bons. Não. Os dois são bons. Ali é uma questão de veterano versus novato. Só que o novato quer seguir o bagulho tudo de acordo com a cartilha. É, o veterano sabe que. Exatamente, que não dá pra fazer tudo pelo livro, porque senão dá merda, né? Sim. E o filme que eu tava querendo lembrar é o Máquina Mortífera. Sim, Máquina Mortífera. Putz, totalmente Máquina Mortífera, velho. É totalmente, o Brooks é o novato e o Kotetsu é o veterano. Igualzinho. Sim. Máquina Mortífera, igual. Sim. Mano, é bem por aí, cara. É como se a Máquina Mortífera tivesse recebido uma dose de Boku no Hero Academia. É, máquina Mortífera com superpoderes. É isso aí. Cara, é absurdo, velho. Tiger and Bunny... O mais engraçado é que, com o passar do tempo, não só a dupla Tiger and Bunny fica mais... popular e fica, os dois ficam mais amigos, mas eles conseguem fazer todos os heróis serem amigos entre si, começarem a conhecer um a vida do outro. E a gente descobre, por exemplo, que a Blue Rose é uma estudante ainda menor de idade, ela tem 17 anos, tá? É menor de idade e que o sonho dela na verdade era ser cantora, mas que por causa dos poderes dela ela acabou virando heroína. Que o Rock Bison é tipo um paizão, o cara é o melhor amigo, inclusive, do Kotetsu antes da chegada do Barnaby. Que o Fire Emblem, como estereótipo, ele vive cantando todos os outros heróis, inclusive a maior mania dele é pegar na bunda do Rock Bison. Sim. Né? O Sky High, como a gente falou na sinopse, ele é, cara. Eu nunca vi um cara tão bom menino a não ser o Tanjiro. Cara, é o único personagem que eu conheço mais bom menino do que o Sky High, cara. Então, o que eu digo é que o Sky High, ele é mais ou menos uma paródia do que deveria ser o Super-Homem, por exemplo. Sim. No quesito personalidade, com certeza. Com certeza. Sim, e a que porra eu... do... Aliás, a gente já sabe... A gente descobre também nessa primeira temporada que a Dragon Kid não gosta de ser mulher. Ela não é uma menina. Ela não é moleca. Ela é moleca, aliás. Ela é uma garota moleca, tomboy, né? Ela não Sim, é uma garota tomboy. Menina. Ela não gosta de ser menininha, tal e coisa. Ela nem se vê como menina. Ela não é lésbica, tá? Vamos deixar bem claro isso. Ela só não se vê como menininha, vamos assim dizer, né? Vamos dizer assim que ela é o típico, a típica menina, menina moleca, né? Porque ela sempre quer fazer as coisas num viés mais... Vamos lá, vamos resolver, os caramba quatro, blá, blá, blá, blá, blá. Sabe quem que ela me lembrou? Ah. Najimi Osana. Sim. Só que seria o viés do gênero fluido. Então, é que o caso da Nadine, ela ela é aquela, como você disse, o gênero fluido. Você não consegue saber se a Nadine ou o Nadine é ele ou ela. É por isso que a gente quer Elo. Né? Por isso que a dublagem de comissão fala de Elo. Tá bom. E o Origami Cyclone, ele tem vergonha do poder dele, porque é um poder que não dá pra ser usado, vamos dizer, em combate e tal e coisa. E ele tem um negócio no passado dele, porque por causa dele, um amigo dele da academia acabou indo preso por assassinato, né? Então, ele leva essa, essa mágoa, esse peso nas costas dele, né? Sim. Fora o fato de que dos dois protagonistas, que a gente não falou até agora, né? Pelo menos não na parte pessoal, não profissional, o Kotetsu tem a filha dele, né? Que é a Kaede, que depois, do meio pro final da primeira temporada, a gente descobre que ela tem o poder de copiar poderes. É a vampira dos X-Men, só que sem roubar o poder, ela só copia. Mano, né? Mas é muito roubado esse poder, hein, velho? Puta que parou. É, roubado, mas ela tem um problema também que é foda, que ela só consegue copiar uma vez e se tocar outra pessoa, tipo a área de trabalho é tipo a área de transferência do Windows, que só armazena uma coisa de cada vez. Então, o poder dela é desse jeito, né? E o Kotetsu não conta pra família dele que ele é super-herói, só a mãe dele sabe. Eu acho que o irmão dele sabe também. É, o irmão sabe também. A única que não sabe é a Kaede. Ele acha que ela é muito novinha, que ele não vai entender, não quer preocupar a menina, tal e coisa, e a menina acaba mostrando que é mais madura do que a porra do pai. Sim. Né? Então, o quê, né? Só respondendo aqui o Jeff, primeiro de tudo, eu fiz assim pra poder fazer a interação de 10 minutos, pro pessoal pelo menos assistir um pouco da live, e se curtir, aí começa a interagir. E, sim, Dr. Stone e o Nerdmaster já me pediu uma cacetada de vezes. Ora, você não sabe quanto. Então, a gente faz assim, eu tô vendo quem gostaria realmente de Dr. Stone e tudo mais, e aí eu vou dar uma olhada e ver se eu consigo encaixar ainda esse ano. Mas eu não posso. Mas eu não posso prometer. Responde pra ele, não sei. Vai, então, Moisés. Responde, Moisés. Não sei, porque eu preciso encaixar, ver o que eu vou tirar pra colocar. Tá bom. E no caso do Bunny, né? Do Barnaby Brooks Jr. Ele tem um trauma terrível na infância dele, porque quando ele tinha 7 para 8 anos, os pais dele, que eram especialistas em robótica, foram assassinados na frente dele, só que ele não consegue lembrar a cara do bandido. Aí, por meio do negócio, ele acaba achando que o bandido que matou os pais dele era o Jake Martinez, que era um terrorista que estava preso, acabou não sendo, e no final da brincadeira, eu já falei que spoiler de cu é rola, né? O bandido que matou o pai dele, na verdade, era o filho da puta do Maverick, que estava agindo como tutor dele e chefe lá da Apollo Media e da Hero TV, né? Então, quem matou os pais do Bunny foi o filho da puta que adotou ele depois, né? Não, mais filha da puta do que isso, impossível, cara. Então, não contente em assassinar os pais e tomar o moleque como tutela, ele simplesmente mudou a memória do moleque, fazendo com que ele pensasse que era o Jake Martinez que tinha assassinado os pais do moleque. Porque ele assassinou os pais do moleque, pouco tempo depois o moleque chega em casa e ele viu toda aquela cena, os pais mortos, o bagulho todo pegando fogo. Só que aí o Maverick foi lá e alterou as memórias do Bunny. É isso aí. Aí, cara, ouvinte, se você até agora não achou interessante ver esse anime, cara, vai por mim. É divertido para um caralho, cara. Nenhum dos heróis é subutilizado. Todo mundo tem pelo menos um episódio que ele brilha, tá? E é isso que inclusive, que o Sky High brilha, achei sacanagem, que o coitado sozinho tem um cachorro bonito e não consigo namorada, cara. Sacanagem, é uma sacanagem isso, tá? Mano, então, o que eu achei interessante pra caramba da parte de Tiger and Bunny, os primeiros episódios é pra te situar no cenário. Aham. Logo depois, você desenvolve um pouco a relação entre o Kotetsu e o Barnaby. E em sequência, eles começam a desenvolver cada um dos heróis principais. A Blue Rose, a Dragon Kid, o Sky High, o Rock Bison, o Fire Emblem, A história vai desenvolvendo cada um dos heróis principais. Você tá vendo como é que o Origami Cyclone só fica no segundo plano, que ele não lembrou nem da porra do Origami Cyclone. Tu viu, deixou, né? Você deixou eu terminar? Não deixou, né? Não deixei, não. Então, o Origami Cyclone também teve o seu desenvolvimento, inclusive um episódio inteirinho dedicado a ele. Todos tiveram um episódio, pelo menos, dedicado ao herói em questão. Sim. E, mano, você vê que o Origami Cyclone, ele sofre de culpa por como o Nerdmaster tinha falado antes, ele sofre de culpa porque o amigo dele que queria ser herói foi preso por um julgamento injusto de assassinato. Não foi injusto, foi acidente? Foi. Mas o cara é culpado, porra, ele não deixa de ser culpado porque foi acidente, cara. É, mas é aquela coisa, né? O julgamento foi injusto. Ah, não achei não, mas tudo bem, vá. Até porque o cara que é o amigo do Origami, né? Ele foi preso e lá sim ele desenvolveu a mente dele de vilão. É. Mais ou menos. Mas é. E aí depois... E tem plots e subplots, principalmente a história da Ouroboros, que é uma organização criminosa que está por trás do assassinato dos pais do Bunny, e o Lunatic, que é um tipo justiceiro desse mundo, porque ele mata os vilões e não entrega para a polícia, tal e coisa... Cara, é muito foda, cara. É muito foda mesmo. Bom, só um instantinho, o Nerdmaster. Jeff, boa janta aí. E depois, se você conseguir pegar a live depois, é só você chegar aqui no canal, beleza? Um abraço, mano. Sacanagem, nem convida, porra. Obrigado, hein? Cretino. Vai, boa. Bom apetite pra você também, miserável. E aí, depois desse desenvolvimento dos heróis, a gente é introduzido a Kaede, que é a filha do Kotetsu. Uhum. Primeiro, ela com uma menininha mimada que queria a atenção do pai a todo custo. Aí a gente vai... Não é mimada, filho, é adolescente. Adolescente é assim, eu tenho em casa, eu sei como é que é. Posso concluir? Não. Obrigado. À primeira vista ela parece desse jeito. Aí depois a gente vê que ela só fazia daquele jeito porque ela queria ter o pai por perto. Isso não é ser mimada. Então, a primeiro momento, você já ouviu falar de pré-julgamento? É, já ouvi falar em... Foda-se também. Então, aí a partir do momento que a gente descobre que a Kaede só queria o pai por perto... No plot já coincide com o Kotetsu começar a perder um pouco dos poderes dele. É o que eu falei, né? Viagra, depois de uma certa idade não faz mais efeito. E aí... Ai, que piadinha, puta que pariu. Tu riu da outra vez, cretino! Mas assim... Aí a gente vê que o Kotetsu teve que se reconstruir porque ele não sabia fazer outra coisa na vida a não ser herói. Cara, o Kotetsu, dentre todos os heróis, inclusive o Sky High, é o mais heróico de todos, cara. De todos. Porque todo mundo tá ali, mal ou bem, pra servir ao patrocinador, porque quer a fama, porque quer ser reconhecido, a babá bebê. Cara, o Kotetsu é o único ali que tá dando uma banana pros pontos, pros patrocinador, pro caralho a quatro, que ele quer salvar o mundo. Sim. E aí, pro final, a gente tem o aparecimento do Jake pra poder começar a desmascarar o Maverick. E o final da história com toda a parte relacionada aos pais do Bunny, cara. Assim, parte relacionada aos pais do Bunny e a parte de fazer todo mundo esquecer quem era o Kotetsu, né? Porra, aquilo ali, puta que pariu, cara. Os três últimos episódios da temporada. Cara, Mano, eu vi esse plot twist, tipo, é plot twist em cima de plot twist os últimos 5 episódios, cara. É absurdo, é muito bom. Muito bom mesmo, cara. A animação é muito límpida, muito bonita. Os personagens em geral são feitos num CGI mais limpinho, né? Mas quando é a máquina, equipamento, tal coisa, é naquele CGI-zaço de PlayStation 5, inclusive. Então, o que eu tô querendo dizer é que é uma das poucas animações hoje em dia que mistura 2D e 3D com maestria, velho. Aham, concordo 100%. Na hora do modo boa sorte, então, puta que pariu, né? Modo boa sorte. O Kotetsu, ele simplesmente faz um punho Megaton e o Bunny faz um chute Megaton. Sim. Hitmonlee e Hitmonchan mandaram um abraço depois dessa, né? Né? E, cara... Em muitos momentos, o Tiger e o Bunny lembram muito o Ryu e Ken, né? Que um se especializou em Hadouken e o outro em Shoryuken. Sim. Não, mas o que eu tô querendo dizer também é que uma coisa que é muito, muito, muito legal nesse ponto é que a trilha sonora não deixa a desejar, cara. A todo momento ela tá levantando a cena e tá trazendo você pra o que o autor quis dizer, velho. É muito louco. Uhum. Mano, é absurdo, velho. Muito absurdo. Então, como ainda tem a segunda temporada... Eu já falei, esquece a porra dos filmes, tá? Que é a primeira temporada resumida e a segunda temporada resumida. Então foda-se os filmes, tá? Então como a gente ainda tem a segunda temporada e existe uma pequena chance de uma terceira, existem boatos para uma terceira, mas não estão confirmados, então a gente não vai dar nota hoje não, né, tio? Não vai, porque aqui no Animesphere a gente só dá nota quando a gente fala da... quando a gente faz uma animação barra mangá, barra obra, né? Vamos falar de obra, porque é melhor. É uma obra única, ou a gente dá a nota na parte final. Vai demorar pra você saber a nossa nota de One Piece, viu? E Xtzumbeteiri, seja muito bem-vindo, ou bem-vinda. Do One Piece, do Shigen no Minojinho... Né, do Attack on Titan, um monte de gente que vai demorar pra caralho. É, One Piece é porque assim, a obra é boa e é difícil o Oda Sensei encher linguiça. Já xinguei aqui no Kyojin, é pura. Não. Deixa o Oda Sensei em paz. Ele sabe o que tá fazendo. Você entendeu o que eu quis dizer. Já xinguei aqui no Kyojin, isso daí é puro caça-níquel que eles estão fazendo com a última temporada. Isso é verdade. Eu diria que, inclusive, é putaria! Putaria! Mano, onde já se viu a última temporada ser dividida em tantas partes, velho? Pelo amor de Deus. Mas, enfim, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o anime, eu sugiro que vocês assistam. Ele tá disponível na Netflix, dubladinho, inteiro. Em breve, num nerd maratonista perto de você, já tô avisando. Sem dúvida. Agora, quem que vai fazer? Eu fiz recentemente um Nerd Master Recomenda de indicação, tá nos shorts do meu canal do YouTube, eu vou lançar hoje, no dia dessa gravação, e em breve um Nerd Maratonista da primeira temporada de Tigrinho e Coelhinho. Então, o mais interessante nesse ponto são dois pontos. Esta gravação vai pro YouTube na segunda-feira, e depois o lançamento deste episódio vai no dia 15. Então, fiquem de olho nos nossos canais aqui do Animesphere. Belezinha, gente? Outra coisa que eu ia falar pra vocês. Tiger and Bunny é uma das melhores dublagens, visto o elenco estelar que a gente tem de dublagem. Não precisa ser cheio de palavrões, como foi o caso de Bastard, pra ser bom. Mas Bastard precisava, né, bebê? É que assim, Bastard é um lugar muito específico pra ser palavrão, né, velho? Então... Bastard era uma paródia zoeira heavy metal, porra! Como não ter palavrão ali, caralho? E você aproveitou pra emendar alguns, né? Vamos lá.